sorriso encantador. Foi desse jeito que o meu coração se apaixonou. Lembra quando eu te procurava, você me esnobava? Lembra quando eu te queria, você nem ligava? Quantas vezes eu falei que meu coração era só seu, mas agora o meu coração já te esqueceu. Não dá mais pra te esperar. Meu coração está cansado, não te quero mais. Não dá mais pra te esperar. Meu coração está cansado, não te quero mais. Conto os passos pela rua, sem saber o que fazer. Meu pensamento a todo instante me leva a você. Lembra quando eu te procurava, você me esnobava? Lembra quando eu te queria, você nem ligava? Quantas vezes eu falei que meu coração era só seu, mas agora o meu coração já te esqueceu. Vocês! Meu coração está cansado, não te quero mais. Não dá mais pra te esperar. Meu coração está cansado, não te quero mais.